Hosanna, Hosanna, Hosanna, nas alturas. Desde pequeno tive um sonho, quis ser marinheiro. Quis navegar e viajar a bordo de um cruzeiro. Ser mensageiro, quis conhecer o mundo inteiro. Mas o destino transformou seu sonho em pesadelo. O pesadelo começou em plena madrugada. A sangue fria, sua família foi assassinada. Foi dizimada, foi cortejada, catanada. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a sua casa. Sobreviveu ao problema saca do Bié, onde a família sem saber acabaram por morrer. A salvação foi percorrer sete centenas de quilômetros a pé até Luanda. Desamparado, não sabia o que iria fazer. Não tinha escolha, pediu esmola, mas não deu certo. Tinha pouca paciência, tinha pouco jeito. Então pensou como mudar a situação. Embora puto, arranjou uma profissão. Lavava carros no parque de estacionamento. E quando a noite cessa, dormia ao relento. Papelão era sua cama e sem pijama. E quando chovesse, o papelão não dominava lama. Muitas vezes o garoto perguntava: onde é que está a justiça? Enquanto lacrimava. Adeus aos velhos sonhos e às lembranças que ficaram. Adeus aos velhos sonhos que não se concretizaram. Adeus aos inocentes que morreram e não pecaram. Adeus, adeus, feridas que anunciaram. Hosana. A situação estava péssima. Não comia em condições, a refeição era caríssima. Procurava pão no lixo, para o mata-bicho. As refeições vinham do lixo. Foi por isso que apanhou uma doença, vômito e com dores de cabeça, cólera. Com princípios da anemia, temia, gemia, pedia, sofria. Pediu ajuda, mas ninguém o socorreu. Abrigo e comida, ninguém ofereceu. Dias depois, o garoto faleceu. Com cara inocente, olhando para o céu. Adeus aos velhos sonhos e as lembranças que ficaram. Adeus aos velhos sonhos que não se concretizaram. Adeus aos inocentes que morreram e não pecaram. Adeus, adeus, feridas que anunciaram. Hosanna. Lembranças que ficaram. Adeus aos velhos sonhos que não se concretizaram. Adeus aos inocentes que morreram e não pecaram. Adeus, adeus, feridas que inunçaram. Adeus aos velhos sonhos e as lembranças que ficaram. Adeus aos velhos sonhos que não se concretizaram. Adeus aos inocentes que morreram e não pecaram. Adeus, adeus, feridas que inunçaram. Adeus aos velhos sonhos e as lembranças que ficaram. Adeus aos velhos sonhos que não se concretizaram. Adeus aos inocentes que morreram e não pecaram. Adeus, adeus, feridas que não saram. Adeus aos velhos sonhos e as lembranças que ficaram.